Eu lembro de Estamira e esses merda falando em copa. A escola ensina, se Deus cria o que faz a rota. Sonho de criança agora é ser maçom. São os novos cafezais, fábricas de frustração. Deixa ver sua mão, irmão, primeiramente bom dia. Mão de quem trabalha assim, meu pai já dizia. Palma estendida, olhar não desvia. Doutrina Bushido, frieza e sabedoria. Praça que aqui é China, que a luz vem do fim do túnel. Tem pés pequenos demais, já dando drible em coturnos. Epidemia, gente tá contra a gente. Nós somos a revolução, silêncio dos inocentes. Somos chão dos retirantes, margem pros dissidentes. Vulto pelos cantos, a morte na linha de frente. Orgulho do vencedor, a entrega condescendente. Somos mais do que eles podem ver. Salve a nossa gente que corre, que agora é nossa vez de ver. Cês vão ver, cês vão ver, cês vão ver. Corre, que agora vocês vão saber. O poder de um novo dia. São várias fitas pra apagar, e o fim do mundo pra chegar. Tá chegando, tá chegando. Os ídolos morreram e viramos fã de canalha. A causa era igualdade, aceitamos qualquer migalha. Identidade, nós cruzamos pelo Saara. E do rap fizemos a voz de uma gente que pouco fala. Coincidência, quem vaga sem sobrenome. Quem morre em fila do SUS, pichote não é Johnny. Grade pro Zé Rainha, logo é rua pros Nardoni. Igrejas fazem fiéis, com a crise fazendo homens. E assim, somos felizes, alguns dias somos vivos. Sonhos que podemos ter e não era bom ter tido. Escravos da culpa, libertos pelo remorso. Comércio da gratidão, submissos vendidos aos porcos. O povo quer teto, não preside, chamam de casa. TV cobra segurança e mais bala de borracha. É o ego ditando o norte onde Jorge sentou praça. No mundo de classe média, paz é contenção de massa. Então corre, que agora é nossa vez de ver. Cês vão ver, cês vão ver, cês vão ver. Corre, que agora vocês vão saber. O poder de um novo dia. São várias fitas pra apagar, e o fim do mundo pra chegar.